como um estalo some. Reaparece a escurecer cada cabeça. É um mundo novo pra explorar. Sei lá o que me consome, mas ainda sinto corro. E o choro evapora antes da lágrima formar. Peças soltas no jogo e o vencedor não ganha nada. Qual sentido? Perguntei pra quem ganhou. Me respondeu sem jeito e com todo respeito. Me diz você analisando onde eu estou. Larará, lará, as fitas acontecendo. Nós correndo e seis aí de blá blá blá. Dá pra imaginar, a frustração é bem difícil. Essa eu conheço, mas no fim ó quem ganhou. Se o time é forte, sempre trinca nas responsas. Boa pra nós, poder ter em quem confiar. Somos do bem, sem bem me pôr no meu lugar. E se essa porra não virar, nós recomeça. Meu rap às pressas vai, levo preces pro pai. Lembro de todos e sempre venho no fim. Se eu puxo o bonde é isso, minha resposta é essa. Entra primeiro quem tá no corre por mim. Larará, lará, nem a mente mais insana conseguiu acreditar. Essa eu conheço bem, Vini tava com quem. Tá comigo, tá sem tempo de registrar. Eu já sei quando vou parar. Só paro quando o jogo virar. Quando o jogo vira, eu já sei quando vou parar. Só paro quando o jogo vira. Só paro quando o jogo vira. Eu já sei quando vou parar. Só paro quando o jogo vira. Só paro quando.